Japanese are singing Toba, Toba, Toba, but I don't understand the seaweed and the sand. The girls are singing, let's go on a trip. The boys are in the lip. We travel on the ship. Disco para o trio de Boston, Pretty and Nice, disco esse saído na Hardly Heart, chama-se Get Young, porque ouvimos o tema Tora, Tora, Tora, também ele extraído para primeiro single. É o início das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também Rádio Gastrense. Podem escutar, obviamente, através do éter dessas rádios, bem como do seu streaming direto, e o podcast encontra-se disponível em orelhaextra.com. Bem-vindos, então, sejam. Para além dos Pretty and Nice, temos por aqui também Glitterberg. projeto do germânico Till Roman, de, claro, Colónia. Este é o seu primeiro longa duração, saído na Seasides, que, para além de editora, é também a designação de um festival de música eletrónica e de arte digital que acontece durante 3 dias em Tel Aviv, Israel, e que tem como co-organizador, para além de Roman, também Roni Shendar, o diretor de Daila, um centro de informação sobre cultura israelo-palestiniano. O projeto do germânico Till Roman chama-se Glitterbug e o álbum que por aqui rodou, Super Shelter, o tema foi Up North. Esta é a primeira das duas partes de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar. attached to the sun. Seis anos de carreira e sempre em crescendo, surge o quarto álbum do trio que assina com dois sinais gráficos, o de mais e o de menos, são os Plus Minus, editado em 2008 e de título Axes on Your Eyes, porque rodou o tema inicial, Tired Eyes, mas vamos escutar ainda um outro, Snowblind, Plus Minus. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Destaque por aqui a compilação African Jazz and Jive, An Authentic Selection of South African Township Swing Classics from the 50s and 60s, uma mistura de swing com estilos musicais sul-africanos como o Mbakanga ou o Marabi, nesta excelente compilação que, com toda a razão, nos alerta para o facto de que if you don't tap your feet to this music, you're probably dead. Thank you. esta 13ª emissão com Fernando Cabrita na RUC Rua e Rádio Castrense. Destaque, pequeno destaque para a compilação African Jazz and Jive. Desta vez escutamos Spooks Machiane com Banana Ba Rustenberg e depois Kipi Moeketsi and the Marabi Kings. O tema foi Clarinet Coela. Excelente, excelente compilação que mistura o swing com outros estilos musicais da África do Sul. Para continuarmos o disco da banda de Matt Berninger, The National, que agrupa os temas do filme A Skin Night, realizado por Vincent Moon, o homem por trás do excelente conceito dos concerts à emporté do sítio La Blogothèque. O EP intitula-se The Virginia e vamos escutar a versão que os The National fizeram ao vivo para o inesquecível Mansion on the Hill, dessa obra-prima editada em 1982 por Bruce Springsteen, Nebraska. Rising above the factories and the fields. Ever since I was a child, I can't remember the mansion on the hill. In the day you could see the children play on the road that leads to the gates of hardened steel. Steel gates that completely surround the mansion on the hill. At night, my daddy take me and we ride of a town so silent and still. Park on a back road along the highway side. Look up at the mansion on the hill. There'd be music playing, people laughing all the time. Me and my sister, we'd hide out in the tall cornfields, sit and listen to the mansion on the hill. Tonight, down here in Linden Town, I watch the cars rushing by home from the mill. There's a beautiful full moon rising above the mansion on the hill. House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. é um autêntico melting pot de géneros musicais, os que este projeto de nome Barnacled mistura dentro do seu caldeirão de composição. Muitos dos músicos que fazem parte deste coletivo fazem parte também dos Eyesores, a banda que usualmente acompanha Alec K. Redfern, ele que também neste Charles, assim se chama o álbum, dá a sua contribuição. A edição é da ESP Disc, os Barnacles, ou melhor, Barnacled, e o tema Losing Weight Through Prayer, que passou por aqui na primeira das duas horas de Orelha Extra. O álbum, como dissemos, chama-se Charles, e um dos nossos músicos favoritos, Alec K. Redfern, juntamente com os Eyesores, há de ser por aqui recuperado. A ver se não nos esquecemos, será já na próxima emissão da Orelha Extra. Orelha Extra no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve, via também o streaming direto dessas rádios. Procurem os links na nossa página www.orelhaextra.com. Safety pin, I should stop. The Pictish Trail, o projeto de Johnny Lynch, ele que juntamente com Kenny Anderson, a.k.a. King Creosote, são responsáveis pela editora escocesa Fancy Records. Dos Pictish Trail, o tema foi Words Fail Me Now e encontra-se no álbum Secret Sounds, Volume 1. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. Minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, emissão 13, saído posteriormente ao até agora o último longa duração da banda de Andy Kabik, o Vetiver, Thing of the Past, o EP More of the Past e tal como o álbum composto por versões. Ouvimos See You Tonight e, perdão, e escutamos também A Doll Baby, Vetiver. Hey, doll baby, have a little talk together. I want to tell you all about my troubles. What you've been doing since your man's been gone. Show me how you feel since your man's back home. Hey, doll baby, listen to me. Hey, doll baby, there's a coat hanging in my closet. Can't remember when I bought it. Tell me that your brother wasn't here today. Don't wanna take it no other way. Hey, doll baby, listen to me. Well, I was that man that made you. That's why I'll never trade you. You walk around here looking so fine. Just about makes me lose my mind. Hey, doll baby, better wake up, your mind full of sin. I ain't got no time for mistakes. I'm gonna roll back the rug and nail up the door. Ain't gonna leave you never no more. Hey now, baby, listen to me. Vetiver de Andy Kabik, o EP 5 temas More of the Past, e os temas rodados foram See You Tonight e A Doll Baby. E para a banda seguinte, não se pode pedir melhor final de carreira. Duraram 17 anos e editaram 8 discos, incluindo este ao vivo, que foi o seu Canto de Cisne. Falamos de uma das bandas lideradas pelo luso-descendente John Reis, os Rocket from the Crypt. O homem esteve também à frente dos não menores Hot Snakes e Drive Like Jehu. Este último álbum documenta o último concerto que os Rocket from the Crypt deram, e na cidade americana que os viu nascer, San Diego, chama-se RIP, Rest in Peace, Live. Por aqui vão ficar os temas Chai Boy, Light Me, Middle e Straight American Slave, Rocket from the Crypt. On fire, ladies and gentlemen. Mm-hmm. gentlemen. melhores bateristas que o mundo da música já viu surgir, tendo tocado com James Brown, Fela Kuti, Sun Ra, Lester Bowie, entre outros enormes nomes da música contemporânea. A sua última colaboração tem sido com Kieran Ebdon e este é o seu último álbum em nome próprio e acompanhado por músicos do Senegal e gravado precisamente nesse país da África Ocidental. Falamos de Steve Wright aqui no último trabalho Daxar, assinado também Steve Wright Ensemble. O tema foi precisamente o tema que dá o nome ao disco. É o início da segunda e última hora da Orelha Extra, 2 horas na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também Rádio Castrense, cada uma delas em diferentes horários, via a frequência modulada de cada uma também e via também o streaming direto. Procurem no nosso blog os links para tal podcast e playlists também por lá em www.orelhaextra.com. Believe me, I understand how you feel. I understand. I'm trying to do that. So now you're gonna give me the pill and the blanket, right? So okay, so that's my cue to go downstairs. That's me. I'm on the couch. That's cool. I wanted to play Xbox on the big TV anyway. Wow. Did you really have to say that you gon' leave me? Damn. Just cause I undressed and left my clothes on the floor. Everybody says that what we do ain't easy, baby. But I know something's changed cause we ain't been here before. No need to cry, this is why. Let me tell you something, my love is true. Where we say a whole lot of bad things that we don't mean. You think it's either right or wrong. There's no in between. I don't feel like a fight today, so I just keep moving on. Feel free to take this as you please, but I'm still coming home. Always coming. Oh yeah. All or Nothing / Coming Home to You, a dupla Fonte e Nicolai, sob a designação de Foreign Exchange, numa colaboração que já vem desde 2004, mas que teve o seu momento alto neste último trabalho, de nome Leave It All Behind, disco que conta com as colaborações de Darian Brockington, Yazara e Muzina. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. You were too old for me. Although there was some apprehension, planners to wait and see. What God alone has brought together, well, must be something. Well, it must be something. Much too old for me. All the shortness of breath and the missteps never, well, they never really fazed me. And all your old stories of war and depression were, well, they were really something. Were they really something? Well, they must be something. Front of me. No, I didn't believe them when they told me all was a lie. And I'm not listening now when they try to their worms make holes in your eyes there. Because everybody needs someone they could pray to. Well, well, well, everybody needs the one thing that's untouchable. Oh, and I've got you. And if anything I know is true, you ain't going anywhere soon. Going anywhere soon. Going anywhere soon. You are too old for me, you know. And everyone was talking about you while the heads were turned, looking into each other's eyes in blood and film. From the day I was born, and from the day I was born, well, it's just what I thought. Well, it's just what I thought. I wanted, knew the number to your room. I thought

But the fashion of the season is to expose one's soul through the clothes. Your eyes and I will come to you. I tried that twice, but I never got through you. Well, summer is almost here. Sweaty shirts, they can send lotion in the smell of you. Well, the summer is almost here. Blind tips and bulging midriff, grown and sure fatty boots. Well, the summer is almost here. Short pants are a sign of weakness, sunglasses had a metal badge. Well, the summer is almost here. In a burning dashboard, we're living as it like that. Eu até agora, primeiro e único disco para a banda que assina Paz/Cal, chama-se I Was Raised on Matthew, Mark, Luke and Laura. Os temas que por aqui desfilaram, You Were Too Old For Me, e também Summer Is Almost Here. Orelha Extra com Fernando Cabrita, e continuamos com os canadianos que, tal como o nome indica, já que a Península Bruce fica no Ontário, apesar da banda ser de Toronto, Bruce Península, num dos melhores discos estreias que o presente ano vai ver, um coletivo bem grande para o normal de uma banda pop rock de 12 membros, com mais algumas participações, onde os coros têm uma grande importância. O álbum estreia A Mountain Is a Mouth, Bruce Península. Drink some wine, find each other around. Já na meia hora final da Orelha Extra de hoje, com Fernando Cabrita na Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra, sempre ao sábado. Por trás ficou o tema Shutters, incluído no álbum estreia para os canadianos Bruce Peninsula, A Mountain is a Mouth. It's time. What the hell is this place? mais uns escandinavos, no caso particular noruegueses, a puxarem as fronteiras do jazz rock mais para a frente com teclados, bateria e baixo. São os Elephant Nine, no seu longa duração estreia Dodo Voodoo, na sempre tão bem ala inovadora Rune Gramophone. O tema foi precisamente o title cut, e continuamos ainda de seguida pelo norte europeu, agora na Suécia com o duo Mariam Valentin e Andreas Verlin, o casal que se apelida Wild Birds and Peace Drums. Retiramos do seu primeiro álbum, Hardcore, editado em 2007, os temas The Way Things Go e Doubt, Hope, Wild Birds and Peace Drums. The way things go, the way things move, the way things blow, the way things fly. I wanna feel it, the sound of open rooms. I wanna feel it, the movement of the storm. Some noise. Belíssimo duo sueco Wild Birds and Beast Drums. O álbum estreia em 2007 Hardcore e os temas que ouvimos na orelha extra de hoje, The Way Things Go e Doubt / Hope. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. E ainda em recuperação por aqui, a segunda parte da sessão que o projeto DJ Food, juntamente com DK, fizeram para o histórico programa radiofónico Solid Steel. É o oitavo disco de misturas saído das sessões radiofónicas do programa iniciado na Rádio Londrina Kiss FM, e disco esse editado em 2007, chama-se Now Listen Again. O primeiro tomo de DJ Food and DK chamava-se Listen Again, e por aqui vão soar mais algumas misturas dessa dupla. We'll be right back. Asked me as a kid what instrument I played, I told him I played the radio, and I did. Every night, just as long as I could stay awake. But I didn't just listen to one station. I used to travel around a lot. Stormy nights were great, because the clouds were so low in the sky, I could pick up AM stations from towns and cities that were way down in the States or out in the prairies somewhere. Some played country music, classical, jazz, rock and roll. And on the shortwave, I could get stations from overseas, Europe, and parts of South America, and on good nights, North Africa. I heard announcers with different accents, or who spoke different languages, and they played music that was very different from what I usually heard. So I didn't just stick with just the snare drum. I learned how to play a lot of different things. I love to play drums. Many different cultures have used this drum to inspire young people to get up onto the floor and dance. Dance to the beat of a very different drummer. Mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita na RUC, Rua e Rádio Castrense, aos sábados. Não se esqueçam que podcast e playlists estão em orelhaextra.com. Ficamos com o álbum, mas vamos continuar ainda com mais algumas faixas até o final desta segunda hora da Orelha. Dizíamos o álbum segundo para as remisturas de DJ Food and DK para o programa radiofónico britânico Solid Steel, Now Listen Again. O primeiro chamava-se Now Listen e Now Listen Again, como há pouco dissemos. Os temas já rodados foram A Peak in Time de Cut Chemist, Pep Deluxe com Salami Fever, Cozy Powell, Dance with the Devil, e ainda para soar DJ Format, You Hear That, Ram Jam, Black Betty, e talvez Johnny Jones and the King Casuals, Purple Haze, DJ Food and DK, Now Listen Again. Despedidas de mais duas horas de Orelha Extra, emissão 13, o encontro para o próximo sábado. Fica bem, até lá.